Bom dia, queridos e queridas e todo mundo que ouve a gente. Bom, vamos atualizando vocês também de coisas que vão acontecendo. Hoje está dando mais alguns passos na nossa mudança. A gente costuma brincar, né, que a alegria de pobre dura pouco. Ah, só para o pessoal saber, a nossa velha Kombi, que nós estamos só dependendo da liberação de um documento da prefeitura, e a gente quer vender essa Kombi por qualquer valor, ela de novo quebrou e deixou a gente na mão. Então, nossa intenção provavelmente vai ter que ser vender esse carro, e nem que seja devagarzinho, a gente vai comprar um outro carro para continuar nossas entregas e coisas do tipo. Mas estou indo lá para Palmeira para tentar ajudar a desenrolar mais essa aí com o pessoal que está trabalhando duro para nossa mudança, e em breve nós vamos estar anunciando aqui o pessoal que ouve a gente nas homilias que a gente definitivamente mudou. Se você puder, lembra de orar pela gente, por essa etapa final que é sempre bem cansativa, né? E às vezes desanimadora com as intercorrências que a gente acaba tendo. Mas vamos para o texto de hoje, que é um texto que eu queria chamar a atenção para um aspecto. Você já notou o quanto que você não presta atenção e não se dá conta mesmo, né? Nem que você tenha a obrigação de prestar atenção, não. Como a gente considera dado e não se dá conta, né, de como os ritmos acontecem nesse mundo de tal forma que ele se sustente. Existe todo esse papo de sustentabilidade, de tentar a gente fazer alguma coisa pelo clima. Vocês já notaram, a Terra, ela tem um modo de funcionamento tão absolutamente normal que a gente nem presta atenção nos detalhes, como a gente não presta atenção na nossa respiração, né? Um dado acontece. O Salmo começa falando exatamente sobre esses ritmos que permitem que a vida aconteça, e ela aconteça de modo muito imperceptível. Se você olhar o seu gramado ou o seu campo, você vai ver que você vai dormir às vezes e, sem você perceber, a grama cresce, as plantas crescem, acontecem alterações, acontecem apodrecimentos de árvores, de troncos. Tudo vai acontecendo e você não se dá conta. E tem uma maravilhosa rede de eventos acontecendo que leva a que a gente possa ter uma crescente fertilidade, ter abundância. A gente interfere nisso tentando dar uma ajudinha com fertilizantes, com venenos, com mecanizações, com coisas que a gente acha que vai fazer uma diferença brutal. Se a gente olhar como esses eventos naturais acontecem no longo prazo, quanto as nossas intervenções acontecem no longo prazo, a gente vai ver uma característica. No longo prazo, a natureza, com seu ritmo, criada por Deus, gera um incremento, um aumento de fertilidade, de verde, de abundância, de melhoria de ar, de manutenção do sistema. A gente vai tendo sempre mais. O fruto do ambiente natural, levado ao modo como Deus o planejou para ser, acaba sendo necessariamente maior fertilidade, maior equilíbrio e, por fim, maior abundância. O nosso papel dentro deste bioma é se adequar a isso, e nosso papel de espécie é realmente a gente ser ordenadores disso, né? Ou seja, incrementar isso no sentido de se tornar mais comestível, de estar mais bem arranjado. Por isso que nós somos chamados a ser jardineiros. Coisas que a gente vai falar mais para frente, alguns meses adiante, você vai ouvir bastante a gente se referindo ao fato de que Deus nos chamou para sermos jardineiros. Mas por agora, eu queria chamar a sua atenção que o setup do planeta, com seus ritmos imperceptíveis de climas, de correntes de ar, de rios, de água, de sistema de chuva, de sol, de solo, de clima, de estação, tudo isso gera um incremento, um aumento da riqueza que vai sendo sentido naqueles que com ela convivem. O nosso sistema pega isso, mecaniza, arranca árvore, faz irrigação, coloca fertilizante, coloca veneno, tudo com a tentativa de mais rapidamente gerar um aumento da abundância. O que que a gente consegue? A gente consegue dois efeitos. Primeiro, no lugar da abundância, a gente coloca excesso. Então, a gente tem excesso de milho, excesso de soja, excesso de vaca, excesso de porco, excesso de tudo que a gente faz, a gente tem excesso de tal forma que 30% de toda a comida produzida no mundo é jogada fora. E, no longo prazo, a gente provoca uma desertificação, salinização, perda de rio, esgotamento de fontes de água. Ou seja, a natureza tem um jeito de funcionar que Deus determinou que ele funcionasse, né? A criação funciona de tal forma, eu não gosto muito de usar a palavra natureza, prefiro usar a palavra criação, de tal forma que existe um incremento de abundância, um aumento de fertilidade, manutenção de fontes de água e equilíbrio. E a nossa intervenção, a nossa ansiedade, produz imediatamente um excesso de produção com o qual nós não sabemos lidar bem. A prova é que nós desperdiçamos e jogamos fora e passamos fome ao mesmo tempo. E, de outro lado, ao longo prazo, a gente provoca desertificação, salinização e perda. Preste atenção nisso. Vamos para terminar a história de Jacó. Jacó, agora chamado de Israel, já velho, 130 anos de idade, tem uma experiência fantástica de reencontro com seu filho José. E a família no meio de uma situação tremenda de seca, né? A qual faz parte também do ciclo natural. Se vê diante da possibilidade de ir morar no Egito, imigrar da sua terra para a terra do Egito, para daquele lugar que ainda não é totalmente seu, porque eles não tomaram posse ainda, mas onde eles já habitam, para ir durante um bom tempo se tornar parte de um outro império, um país estrangeiro, onde eles, inclusive, mesmo com o bom começo que vai ter com esse texto que a gente leu, vão ser considerados pessoas de segunda categoria. Ali vai um número de pessoas, você viu a descrição do texto, dos filhos e dos netos de Jacó, ele que saiu sozinho, fugido da casa de seu pai Isaac, agora já velho. Ele tem 70 descendentes e, obviamente, esse número, né, colocando os dois filhos de José e apontando isso, esse número 70 aí, ele tem um sentido de perfeição, né, de anunciar que o número foi equilibrado e perfeito no hebraico. Mas são 70 pessoas, né, um pouco mais, porque você vai ver que o grupo total, né? Sem contar mulheres e filhos, vai dar 70, mas contar mulheres dos seus filhos, né? Se ele acerta a conta para fazer assim, foi um número perfeito de pessoas. É isso que ele está dizendo num texto, numa língua primitiva. Quer dizer, foi um número perfeito de pessoas, 70 pessoas, né? 7 é um número que iguala a perfeição, 10 quer dizer que é muito perfeito. Mas ele junta isso aí para dizer, olha, esse número perfeito, que não era muito mais do que 80 pessoas, 70 e poucas pessoas, vai para o Egito. E essa imigração, ela é um troço que deixa Jacó inquieto. Jacó foi, o que eu vou fazer, né? Jacó, agora chamado de Israel. Deus vem a ele com toda a paciência e fala: Jacó, vai, vai. Mete a cara, acredita. Deixa que vai acontecer alguma coisa imperceptível. Esse povo de Israel que vai para lá, essas 80 pessoas, você vai ver que lá na frente, eles mesmo sendo recebidos bem pelo faraó nesse momento, por causa de José, isso vai se transformar em 400 anos num povo muito diferente do povo egípcio, que não vai se misturar com o povo egípcio. Eu quero lembrar a vocês que nós estamos falando de dois povos, os povos egípcios, o povo egípcio é um povo negro, alto, de nariz afilado, extremamente sofisticado. O povo de Israel é um povo de pastores, né? Ruivos ou morenos claros, né? Com uma etnia completamente diferente dos egípcios, então facílimo deles saberem quem é egípcio, quem é judeu, ou quem é israelita, né? E eles não convivem ou criam laços matrimoniais entre si no geral. O que acontece é que você vai ter dois desses, que vão ser, com certeza, descendentes da etnia negra, né, que são os filhos de José, pela sua esposa, com certeza era uma esposa negra, né, como negros eram os egípcios. Para quem tem dúvida sobre isso, egípcio só é branco quando Elizabeth Taylor interpreta a Cleópatra, e ela está falando do período dos Ptolomaidas lá, falando de um outro grupo que invadiu o Egito muito depois, e assim mesmo, ninguém era louro de olho azul, entendeu? Quem fez aquele império maravilhoso, todo aquele avanço tecnológico, foram os negros. Nosso racismo que não consegue admitir isso. E sim, José era de origem mais caucasiana, mas, né, semita, para ser mais exato, né? Ou seja, pele clara. A gente sabe que vê vários descendentes ruivos que têm o próprio Esaú, era ruivo, peludo, né? Então, vamos dar uma tez mais clara. E com certeza, se ele casou com uma mulher egípcia, ela era negra, e aí você tem no Israel um componente que vai dar pessoas mais morenas, de cabelo mais negro, mais encaracolado. Aí você vai vendo como é que vai dar o componente geral, dos, judeus, né? Que tem essa mistura toda e não tem nenhum tipo de problema nisso. É só para acabar com os racismos que existem por aí. Bom, voltando. Esse grupo de 70 pessoas vai se transformar em mais de 400 mil pessoas daqui a 400 anos. Vai ficar um povo todo-poderoso. Ou seja, imperceptivelmente, eles foram como uma pequena semente plantada no meio do Egito, de tal forma que seu número se multiplicou tanto, famílias ficaram grandes, e que lá a gente conhece o relato do Êxodo, a gente vai ver que isso vai assustar os egípcios, da mesma forma que hoje o crescimento dos latinos lá nos Estados Unidos apavora os americanos, né, por terem que se ver estudando espanhol nas escolas, verem vários latinos ocupando posições, né, centrais, ainda que sofram muito preconceito. Se você quer entender a relação egípcios e israelitas, você tenta entender a relação Estados Unidos-latinos vivendo lá. Tá bom? É assim que funciona. Bom, essa relação, essa ida para lá, todo o sofrimento sobre o qual o povo depois vai ser colocado, oprimido, como são oprimidos os latinos pobres no primeiro mundo. Ou como aqui no Brasil, quando a gente estava agora num boom econômico, antes desse golpe, a gente via aí entrando haitianos, entrando bolivianos, venezuelanos, e os brasileiros se sentindo também cada vez mais complicados e constrangidos com a presença desses que não são nós. Ou seja, o ser humano vai crescendo nesse preconceito, nessa coisa horrível. Mas é assunto para outro dia também. Vamos ficar no ponto. 70 pessoas entraram, 400 mil pessoas vão ser a saída das pessoas depois, vão ser o número de pessoas que vai sair do Egito 400 anos depois. E a gente vai para a parábola do grão de mostarda que o nosso mestre contou. Se você parar para olhar, eu vou colocar uma foto aqui de um campo de mostarda, né? Eu acredito que a imensa maioria de vocês jamais viu um pé de mostarda. A mostarda é a Brassica nigra, né? Para quem já viu um grãozinho de mostarda preta, é aquele grãozinho que Jesus está falando, tá? Não é a menor de todas as sementinhas, nem isso vira uma árvore. É uma metáfora que Jesus está usando, é uma parábola, não tem que ter detalhe técnico. Estou só dando o nome da planta, que é a Brassica nigra, que tem uma característica de realmente tomar o campo. Ela é uma brassica muito agressiva, né? A gente sabe como é que as brassicas tomam os campos aí no inverno, né? Os pastos ficam tomados de brassicas, como elas são plantas que conseguem realmente tomar conta de um território, e ela dá aí plantas entre 80 centímetros e 2 metros, né? Não chega a ser uma árvore, tá? Ela se torna realmente uma planta grande o suficiente para você se esconder no meio dela. Mas quando você pega uma semente de uma mostarda, ou se a gente tiver experiência como o Eduardo tem aí de plantar o amaranto, que é uma sementinha ainda menorzinha, né? Você joga aquilo no campo. Essas plantas que ninguém estava percebendo que estavam ali, elas crescem de um jeito que elas abafam as outras, elas tomam conta, elas vão embora. Outra coisa é que elas vão provocar, vão produzir essa semente com um sabor muito pungente, muito forte, muito presente, muito marcante. Ela se torna realmente a maior das hortaliças, e se você cometer a bobagem de plantar a mostarda junto com outras brássicas menores e com outras hortaliças que você coloca, ela vai ganhar, vai vencer, vai tomar conta, e você vai falar: meu Deus, de onde apareceu isso? Como é que foi que eu estou tentando? O reino de Deus é igual a isso. Quando você vê o reino de Deus sendo anunciado, ou seja, o domínio de Deus sobre a vida, ser anunciado como se fosse uma coisa grandiloquente, como se fosse um templo de Salomão, como se fosse uma religião em separado. Cara, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus tem uma característica semelhante aos fenômenos da natureza que eu comecei a falar, aos 70 que entraram no Egito, e ao que pode ser a sua vida. Ele é imperceptível. Faz parte da vida normal. Quando você começa a obedecer, quando você começa a seguir o modo de Deus fazer as coisas, quando você começa a falar a verdade, ser bondoso, dar a face, caminhar a segunda milha, atender os que são pobres, quando você começa a alimentar o faminto, matar a sede de quem tem sede, são atos absolutamente corriqueiros. Quando você começa a ser amigo de quem está precisando ser amigo, quando você dá atenção a uma pessoa, quando você trata bem uma criança, quando você faz qualquer coisa desse tipo, você fala: pô, qual é o efeito disso? Isso é o grão de mostarda. O grão de mostarda é algo insignificante, pequeno, um ato que é feito em obediência, mas que guarda em si, primeiro, um poder, uma pungência, uma capacidade de ser marcante, impressionante. Se você tiver dúvida, morda um grão de mostarda ou coloque uma mostarda recém-feita num pão e você vê se você consegue comer de tão ardido que é. É realmente muito pungente, mesmo pequenininho como é. E uma vez plantado, ele vai ter um efeito absolutamente duradouro e de tal forma crescente que até as aves, aquelas mesmas aves da outra parábola que comeram as sementes, ela vai aninhar no seu meio até mesmo aquilo que parecia indesejável. Gente, o que eu quero dizer com isso tudo é: sai daqui sendo um grão de mostarda. Sai daqui, sai desse dia, obedecendo a Deus nas pequenas coisas. Você fazer uma grande coisa para Deus, você fazer um grande sacrifício, mostrar-se um cara super capaz de um ato heróico, isso realmente tem um efeito ridiculamente pequeno no reino de Deus. Agora, você falar a verdade, você ser carinhoso, você ser bondoso, paciente, você atender bem uma criança, dar comida a quem precisa, ser amigo de quem precisa, ouvir a pessoa, andar a segunda milha, dar a outra face, tudo mais que o Senhor falou no Sermão do Monte, creia-me, tem um efeito enorme. E o Egito nessa brincadeira? Por vezes a gente vai para lugares que a gente não está entendendo porque Deus está colocando a gente lá. Por que que a gente migra de país, no caso deles? Por que que a gente começa um trabalho novo? Por que que a gente muda de cidade? Por que que a gente faz alguma coisa que fala: pô, nada a ver, vou trabalhar no serviço público, vou arrumar um emprego não sei aonde. Por vezes esse é o caminho de Deus, aonde o reino dele vai chegar nesses lugares, através de você. Você é a semente de mostarda, o reino de Deus em você, né? A obediência que você faz nesses lugares vai ter o efeito de pungência da mostarda e vai acabar crescendo ali dentro de uma maneira incontrolável. Porque esse é o último aspecto dessa planta, a Brássica nigra. Uma vez que ela fica num campo e ela abre as suas favas, derrama suas sementes, você nunca mais consegue tirá-la dali, cara. Ela toma conta do campo mesmo e cresce. Então permita-se que Deus use você em coisas insignificantes, Não tenha medo dos passos que você tem que dar novos na tua vida, que por vezes pareçam coisas que você fala: meu Deus, o que é que eu vou fazer nesse lugar? Se Deus está te levando, vá sem medo. Os problemas que vão vir depois são problemas de Deus, que Ele está no controle. Simplesmente seja fiel, faça coisas imperceptíveis do dia a dia, normais, obedeça, confie em Deus, que o efeito do seu reino é assim, como o grão de mostarda, que plantado vai crescer, vai dar muito fruto, vai ficar tão grande que até as aves do céu vão vir se abrigar nela. Bom dia.